saudar meu colega Telmo, que nesse momento preside os trabalhos. Quero fazer uma saudação especial a todos os meus colegas e dizer que, para mim, está encerrando mais um ciclo, né? Eu que já, por várias oportunidades, estive na Casa Legislativa, tive o privilégio de ter sido vice-prefeito e sei que cumpri com todas as minhas obrigações como legislador, encaminhando projetos de lei que ajudam a nossa população, né? Isto eu me sinto muito, muito honrado, porque são leis, né, que ficarão, né, por muitos e muitos anos. Por exemplo, a lei que concede desconto a aposentados, pensionistas e deficientes físicos. Este é um projeto de lei meu, feito em 2003, que entrou em vigor a partir de 2004. Então, são 16 anos que esse projeto auxilia, vereador Telmo, as pessoas com baixa renda, as pessoas que têm uma renda baixa, né? Elas são beneficiadas em 100% do IPTU. E isso foi em 2003, e depois, quando retornamos à Câmara em 2013, nós acrescentamos, né, também as pessoas com doenças incuráveis, né, que também têm direito, e também acrescentamos pessoas com mais de 65 anos, aquelas que não conseguem nem se aposentar, né, que não têm renda nenhuma, então essas também, a partir dos 65, são beneficiadas com 100% de desconto no IPTU. Também nós somos autor, em 2011, da lei da ficha limpa para cargos públicos, o que eu acho que é muito importante nós preservarmos, né, aos funcionários, a preservarmos ao trabalhador do nosso município, que no mínimo, né, a pessoa seja ficha limpa. Também fizemos a anticorrupção, né, que é uma lei que o município não pode contratar empresas que seus sócios tenham problemas já, né, em outras empresas, com problemas com prefeituras e com algum tipo de fraude, que estejam condenados. Então, essas empresas também não podem prestar serviço no município de Itaquara, porque é conferido diretamente no CPF dos sócios. Então, a gente se sente muito orgulhoso de inúmeras leis que a gente fez, né, para atender às necessidades da nossa comunidade. E, por último, né, vereador Telmo, há tão pouco tempo, encaminhamos o projeto de sugestão, né, que é criar a farmácia de manipulação municipal, onde nós teremos, uma vez que o município compra a matéria-prima, e ela não precisa colocar imposto em cima. Se nós, por exemplo, fôssemos comprar de uma farmácia de manipulação de Taquara, uma já existente, o município pagaria caro, porque esta farmácia já existente, ela teria que comprar matéria-prima, produzir o medicamento, colocar impostos em cima e daí vender para o município. Então, ia encarecer de qualquer forma, daí seria mais barato até comprar dos grandes laboratórios. Mas no momento que o município fabricar os medicamentos, ele terá uma redução significativa, chegando a próximo de 40%, com o mesmo valor aplicado, podendo dar mais, fornecer mais medicamentos para a população. Isso é muito importante. No momento que a prefeitura vai adquirir, por exemplo, 100 mil comprimidos, ela vai ter potencial para comprar ou para produzir 140 mil comprimidos. Então, isso é um ganho significativo para a população. E esse projeto já foi aprovado. Esperamos, né, que a próxima administração ponha isso em prática. Igrejinha já tem, é um exemplo, é sensacional, e é isso que nós queremos. Nós queremos políticas públicas que atendam às necessidades da população. E isso fiz, né? Com muito orgulho, fiz isso durante o período que fui vereador, sempre levando em consideração essas questões que são prioridade, que são as políticas públicas para a nossa população. Então, eu sou um cara que me sinto muito orgulhoso e agradecido à população por os votos que sempre me concederam. Sou agora o segundo suplente no Partido Progressista, o qual me orgulho muito. Temos três colegas eleitos, aí o Jorginho, o Everton e também o Adalberto Soares, que vão representar o meu partido na Câmara de Vereadores, né? E nós, como acordado com o partido, teremos oportunidade, então, nesses próximos 4 anos, de assumir 30 dias e estaremos preparados para quando assumirmos 30 dias, se for o caso, nós também apresentarmos alguma coisa de importância para a nossa comunidade. Mas quero dizer a quem está ouvindo que continuarei auxiliando e ajudando a nossa população, porque para ajudar a população e ajudar as pessoas, não se necessita ser vereador, basta ter boa vontade e querer ajudar o próximo. E isso continuarei fazendo, ajudando as pessoas, atendendo, colocando à disposição da comunidade o conhecimento de vários anos, né? Tanto quando estive na prefeitura, como o período de vereador, isso me trouxe muitos conhecimentos, que significa saber como encaminhar, aonde as pessoas têm que resolver os seus problemas. E esses encaminhamentos continuaremos fazendo, ajudando a população, sem problema nenhum, porque esse é o dever de qualquer cidadão, fazer o bem para a sua comunidade. Eu não tenho tempo aqui, que eu já estou falando, Thelmo, mas se tu estás acompanhando aí, tem... Vereador Guido, até eu estou deixando, né, em consideração a quase a última sessão ordinária que nós estamos, né, mas o senhor já encaminha para suas considerações finais. Perfeito, então agradeço ao meu colega Thelmo aí o tempo dispensado, quero dizer também que encaminho voz de pesar aí pelo falecimento de um grande amigo meu, Valdir Nélcio Ada, morador dos Três Pinheiros, que nos deixou agora no último dia 7, né, ontem, foi sepultado hoje, também vítima do coronavírus, que peço que todos se cuidem, vamos se cuidar, não podemos parar de trabalhar, de ir ao mercado, de ir ao banco, isso são necessidades essenciais da população, isso precisa continuar acontecendo. Mas vamos ter cuidado, higienização, cuidar das aglomerações, usar máscara. Então, desejo a todos, né, encaminhando um Feliz Natal, um bom Ano Novo a todos, que todos fiquem com Deus. E contem sempre com esse vereador. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.